Diretamente do campus da Universidade Federal de São Carlos, começa agora a entrevista ao vivo com Ayrton Garcia, candidato a prefeito de São Carlos. É a Rádio Fiscar nas eleições 2016. Muito bom dia, boa tarde, meio-dia e 2 minutos. Eu sou Simone Bezerra e ao vivo dos estúdios da Rádio Fiscar nós damos continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São Carlos e hoje o entrevistado é Ayrton Garcia, candidato do PSB. Boa tarde, candidato. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Fiscar. É uma alegria muito grande ocupar esse espaço aqui para conversar com os ouvintes dessa rádio. Muito boa tarde, eu sou Daniel Monteiro e começo agora, candidato Ayrton. Quem é Ayrton Garcia e por que o senhor quer ser prefeito de São Carlos? Ayrton Garcia é um cidadão que nasceu em São Carlos há 66 anos, filho de pai pobre, e eu era garoto e tive um problema. Meu pai nunca ficou doente, uma pessoa sadia. Meu pai entrou de carro na garagem, teve um infarto fulminante e morreu. E meu pai tinha 6 filhos e mais 5 de criação. Então tocou para mim, filho mais velho, cuidar dos meus 11 irmãos. E eu, naquela época, já trabalhava, tinha uma pequena industriazinha de panela. Eu precisei de abandonar meus estudos. Eu estava no 5º período da faculdade de Direito. E consegui trabalhar muito. Consegui tocar minha família, meus irmãos todos se formaram e eu tenho muita alegria de ter conseguido ser o chefe de uma família de última hora, mas eu dei conta disso. Eu sou o Ayrton, aquela pessoa humilde que vendia panela na rua, não escondo as minhas origens em lugar nenhum, mas sempre eu tive esse dom assim para fazer negócio. Quando era garoto, eu lembro um dia que eu comprei uma vaca e ganhei 120 num dia. Naquele tempo eu não lembro mais que dinheiro que era, que isso daí eu tinha 10 anos, hoje tenho 66 anos, é 53, 6 anos atrás. Eu, talvez fosse assim uns 120 reais. Então você imagina um garoto de 10 anos ganhar 120 reais num dia, aquilo para mim foi a glória. E aquilo foi me incentivando. Então depois eu comecei a comprar imóveis e vender imóveis, sempre tive muita visão e consegui ganhar dinheiro fazendo negócio com gigantes do país. Então, às vezes, eu entro numa reunião numa empresa grande para fazer um contrato. E, às vezes, a firma põe ali 7, 8 advogados para fazer um contrato. Eu entro sozinho, leio as cláusulas, vejo o que eu concordo e o que eu não concordo. E acho que até hoje eu se dei bem, porque eu tenho um patrimônio bem razoável. E, então, acho que eu tive muita competência para chegar onde eu cheguei. Vamos então aos temas, né, que já foram acordados em sorteio. Arte, cultura, esporte e educação, que são coisas que estão relacionadas com o cotidiano das pessoas. E a população, de uma maneira geral, assim como na saúde, reclama, cobra investimentos na educação, principalmente a educação oferecida pelo município, também cobra projetos na área de cultura, do esporte. Qual a sua avaliação desses temas e como o senhor pretende resolver essas questões caso seja eleito? Olha, eu sou uma pessoa bem pé no chão e eu tenho 66 anos e eu vou em qualquer lugar, eu ando sozinho, eu não tenho segurança. Qualquer boteco que uma pessoa marcar uma reunião, eu vou, pode ser aqui, pode ser ali. Eu nem sei, às vezes, onde que eu estou indo. Às vezes, uma pessoa vai para me mostrar o endereço e eu chego lá e converso com todo mundo. Agora, se eu começar a prometer coisas que eu não posso cumprir, daqui um pouco eu não vou mais poder andar na rua. E se me derem os Estados Unidos e a Rússia inteira para mim perder essa liberdade que eu tenho, eu não quero. Eu quero continuar sendo o Ayrton que para em todo quanto é lugar, conversa com todo mundo, na calçada, em boteco. Agora, se eu começar a prometer coisas que eu não posso cumprir, eu não vou poder mais ser esse Ayrton que eu sou hoje. Então, eu penso muito bem para fazer promessas. Hoje, nós vamos assumir uma prefeitura com 95,5% do seu orçamento comprometido. Ou seja, para cada R$ 100 que a prefeitura arrecada, R$ 95,50 já estão gastos. Sobra 4,5% para fazer tudo o que a cidade precisa. E isso daí não é suficiente. Então, qual é o meu plano de governo? Meu plano de governo é cortar gastanças desnecessárias. como o meu eleitor normalmente é uma pessoa simples, então eu falo uma linguagem que eles entendem. Então eu falo que eu vou desmamar a bezerrada. Então eu preciso recuperar a capacidade de investimento do município. Então, se eu conseguir reduzir esse comprometimento para 90, para 85 ou para 80, eu vou conseguir fazer muita coisa em São Carlos. Mas o que eu estou prometendo para a população? Eu estou prometendo que eu vou recapear a cidade toda. São Carlos precisa de 2 milhões de metros quadrados de recapeamento. O nosso asfalto está todo vencido, todo deteriorado, não adianta mais tapar o buraco. Você tapa um buraco, abre outro do lado, você tapa aquele, abre outro. A cidade está que nem uma calça velha, que quando rasga, você faz um remendo e rasga do lado. O pano já não aguenta mais. Assim está o nosso asfalto. Então eu estou prometendo que eu vou recapear 2 milhões de metros quadrados de São Carlos, 500 mil metros por ano. Eu estou prometendo que eu não vou deixar faltar médico e remédios nos postos de saúde. E eu estou prometendo que eu quero manter a cidade limpa de mato e de lixo. Agora, eu não quero ser prefeito só para isso, só para cuidar da cidade. Eu quero conseguir fazer algumas obras grandes que São Carlos precisa. Mas para isso, eu vou contar com o meu prestígio pessoal que eu tenho junto com o governo do estado de São Paulo, junto com todos os deputados estaduais, que eu sou deputado estadual, sou amigo lá de todo mundo. E com o conhecimento que eu tenho com deputados federais, com senadores, eu quero transformar a nossa querida São Carlos. Ayrton, o tema agora é desenvolvimento científico e tecnológico. São Carlos é a capital da tecnologia. A gente tem duas universidades, públicas, a gente tem a Unicep, a gente tem a Embrapa. A gente tem muito conhecimento que é produzido aqui. Como o senhor pretende aliar esse conhecimento na sua gestão, caso o senhor seja eleito? Olha, São Carlos é uma cidade muito importante. São Carlos tem mais patente registrada do que São Paulo. Então isso daí, nós temos que ajudar essas pessoas que têm conhecimento, mas nós temos que ajudá-las no outro lado. Às vezes a pessoa tem um conhecimento muito grande no setor, ela pode produzir um produto que às vezes o mundo inteiro precisa, mas ela não tem a parte comercial. Eu quero ajudar todo mundo que tem uma ideia boa, esse pessoal que são originários das startups, eu quero ajudar essas ideias a virar negócio. Eu tenho um conhecimento muito grande. Pela minha história, eu era vendedor de panela e hoje eu tenho um status bem forte na área econômica. Então eu tenho vivência muito grande. Eu quero ajudar essas pessoas que têm ideias, que têm projetos, que têm patentes, a transformar isso daí em negócio. Eu quero ajudar todos os empresários. Quem toca o mundo são os empresários. O poder público, ele procura sempre atrapalhar. Eu quero ser um prefeito que ajude essas pequenas empresas. Hoje você vai montar uma pequena empresa de 2 empregos, muita gente acha que não é importante, mas eu penso diferente, eu acho muito importante. Quando tem 2 que trabalha, tem 10 que come. E uma empresa nasce pequena, mas às vezes ela continua pequena e ela continua sendo importante, mas ela pode crescer e aí ela fica mais importante ainda. Então eu quero ajudar muito. Eu quero montar um escritório na prefeitura que cuide de toda papelada e toda a burocracia para todo mundo que queira montar uma empresa. Eu quero fazer em São Carlos 2 distritos industriais para arrumar terrenos para que esses projetos sejam materializados. Eu quero ajudar, eu tenho muito bom relacionamento com grandes empresas, eu quero ajudar de tudo quanto é jeito, eu quero ser o padrinho dessas pequenas empresas e eu vou ficar numa alegria muito grande se elas crescerem e prosperarem. Eu tenho certeza que em São Carlos, na minha administração, muitas empresas vão sair do papel e vão virar realidade. O senhor ainda tem 45 segundos. Nesse tema, senão... Então, o que eu estou dizendo é isso. Eu quero ajudar muito. Outra coisa que eu quero fazer em São Carlos, eu quero criar a Secretaria do Meio Ambiente. O governo do estado já otorgou esse direito de São Carlos criar uma Secretaria de Meio Ambiente e emitir as suas próprias licenças. Hoje, se você for montar um negócio, você vai ver que para tirar uma licença ambiental é anos. E se eu fizer essa Secretaria de Meio Ambiente aqui na cidade, você vai tirar essa licença em dias. Então, eu quero facilitar muito. Eu quero fazer de São Carlos uma cidade muito boa para a pessoa investir. Eu quero tirar tudo quanto é enrosco que o pequeno empresário tem quando ele quer montar um negócio. Eu, mais do que ninguém, conheço isso. Bem, já que o senhor falou em meio ambiente, o nosso tema agora é meio ambiente e desenvolvimento urbano, né? Nos últimos anos, a cidade tem vivido uma explosão imobiliária, empreendimentos surgem de todos os lados, residenciais, comerciais, e isso gera uma preocupação ambiental. Como o senhor pretende fazer para evitar que a especulação imobiliária comprometa ainda mais a saúde e o equilíbrio ambiental de São Carlos? Olha, eu não escondo de ninguém que eu quero ajudar todas as indústrias, inclusive a indústria da construção civil. Então, quando uma pessoa compra uma área para fazer um empreendimento, é a mesma coisa quando uma empresa compra uma tonelada de chapa para fazer um produto industrializado. Eu acho que a indústria imobiliária não tem que ser tratada diferentemente. Nós temos que apoiar a indústria imobiliária também. Hoje, a maioria das pessoas pobres não tem casas, não tem terrenos. Nós precisamos ajudar o pobre a fugir do aluguel. Então, eu vou incentivar todas as indústrias, inclusive as indústrias imobiliárias. Eu quero fazer com que um projeto em São Carlos seja aprovado rapidamente. Hoje tem, por exemplo, loteamentos em São Carlos que há 4 anos estão lutando aí e não conseguem aprovação. Eu quero fazer uma aprovação assim, bem rápida de tudo. Eu quero fazer uma mesa onde sentam todos os secretários, todas as pessoas que opinam sobre a aprovação de um projeto, e as pessoas reúnam uma vez por semana e aprovem todos aqueles projetos que caíram na prefeitura naquela semana. E nessa mesa também vai participar o secretário do meio ambiente. Nós temos que desenvolver a cidade, mas não podemos esquecer também da parte ambiental. A parte ambiental tem que ser muito, muito olhada. Eu acho que a gente pode combinar crescimento com sustentação ambiental. Eu não vejo esse obstáculo de querer parar o mundo porque tem que virar só mato. Eu acho que a gente tem que olhar os dois lados. Tem que olhar o desenvolvimento, mas não pode esquecer também da parte sustentável do meio ambiente. O senhor ainda tem 1 minuto e 15 segundos. Então, eu quero dizer o seguinte. Eu, como prefeito, eu quero criar 10 parques em São Carlos. Eu quero aumentar muito o número de metros quadrados de área verde por habitante. E com isso daí eu vou conseguir arrumar muitos recursos. Eu quero fazer um parque, por exemplo, lá na região sul da cidade, de mais de 1 milhão de metros quadrados. Uma área que é da prefeitura, uma área que tem uma flora exuberante, um relevo incrível, um lugar mais bonito de São Carlos. Então, nós queremos fazer um parque sempre preservando a parte ambiental. Eu sou uma pessoa que olho muito essa parte ambiental. Eu sou, acho que, um dos brasileiros que tem mais áreas de mata no Brasil. Eu tenho 17 mil hectares de mata no Brasil e eu as preservo com o maior carinho do mundo. Candidato, agora o tema é saúde e assistência social. Ayrton, a Casa de Saúde foi fechada recentemente. O Hospital Escola aqui em São Carlos ainda não está operando 100%. Isso sobrecarrega a Santa Casa, é a alegação da instituição, porque essas duas outras grandes obras ainda não... grandes equipamentos públicos não estão funcionando. Além disso, a população cobra novas unidades de saúde básica, saúde da família, médico, remédio, UPAs. Ou seja, é uma situação complicada. Caso o senhor seja eleito, como o senhor pretende lidar com a saúde em São Carlos? Olha, eu quero responder uma coisa de cada vez. Por exemplo, há muitos anos atrás, um grupo de médicos foram na prefeitura e pediram uma área para a prefeitura para fazer um novo hospital. E a prefeitura deu uma quadra de terreno para esses médicos e eles fizeram ali a Casa de Saúde. Só que naquela época, o advogado da prefeitura era o Dr. Aldo Decresce, um advogado brilhante, inteligente, que previu que um dia esse hospital pudesse fechar. Então foi colocado nessa doação uma cláusula dizendo que se o hospital fechar, a prefeitura tem o direito de retomar o terreno que é dela com toda a construção que possivelmente tenha sido feita nesse terreno. Então, se eu fosse prefeito hoje, e eu vou ser dia 1 de janeiro, eu vou entrar em juízo requisitando aquele terreno de volta, que é uma cláusula contratual, E o gatilho para acionar essa cláusula é o fechamento do hospital. Como o hospital está fechado, não tem juiz que vai negar um direito que a prefeitura tem. E eu sou um simples candidato, mas eu já estou conversando com grupos empresariais para assumirem aquele hospital. É uma coisa difícil você fazer um hospital, você equipar o hospital. Agora, você deixar fechar um hospital e tacar 270 pessoas na rua, isso daí é crime. Então, eu já estou conversando com o Hospital Amaral de Carvalho de Jaú, e eles estão só esperando chegar esse dia 1 para mim transferir aquele hospital para eles. E eu fiz a seguinte proposta: olha, eu vou assumir aquele hospital, a prefeitura tem direito de pegar aquilo a custo zero, sem pagar nada, e eu quero que vocês paguem as despesas sociais, trabalhistas, daqueles funcionários que foram demitidos ali, e vocês assumam aquele hospital e mantêm os 270 empregos. Para você ter uma ideia, o pessoal lá do Amaral de Carvalho, eles falaram: olha, é pena que agora não dá mais tempo, senão a gente ia até transferir título lá de Jaú para a gente votar no senhor. Porque tudo que nós queremos é ter um hospital do câncer aqui em São Carlos. São Carlos é a cidade que mais manda gente para Jaú. Então eu já tenho essa conversa alinhavada com o pessoal. Inclusive eles me autorizaram a divulgar isso daí na imprensa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode conversar com a diretoria do Hospital Amaral de Carvalho, que estão só esperando eu chegar na prefeitura dia 1, fazer um decreto, pegando aquele patrimônio de volta, e aquilo por direito é da prefeitura. E eu não vou deixar a Casa de Saúde fechar e nem deixar que 270 famílias percam seus empregos. O senhor já tem 20 segundos, quiser continuar. Não, mas eu precisava mais um tempo para falar o resto da saúde. Eu queria que vocês me fizessem essa pergunta de novo, me dessem um tempo novo, porque como é um assunto que eu precisava explicar bem explicadinho, esse negócio da Casa de Saúde, senão as pessoas não vão entender, agora eu queria falar aí da saúde geral da cidade. Se vocês puderem fazer a gentileza, no final a pergunta de novo. Agora no final o senhor pode, nas alegações, quando o senhor tiver os 3 minutos. Certo, agora o tema é transporte e mobilidade urbana. A questão do transporte público em São Carlos, né, passa por um momento delicado, nunca foi, segundo os usuários, da melhor qualidade, mas ultimamente a coisa, de acordo com os usuários, ainda está mais complicada. Além disso, motoristas, ciclistas, pedestres também reclamam atenção e infraestrutura, investimentos em infraestrutura na questão da segurança viária. Caso eleito, como o senhor pretende resolver ou amenizar essas questões? Olha, o que eu mais tenho birra aqui em São Carlos, talvez esse seja o motivo que faça eu enfrentar essa briga, largar de cuidar das minhas coisas, enfrentar uma campanha de prefeito municipal, é porque São Carlos é uma cidade que não tem planejamento. Às vezes um local onde você tem que fazer uma avenida ligando um bairro com o outro, a prefeitura aprova ali um conjunto de casas, um prédio, e você vai inviabilizando a cidade. Você não vai mais tendo condições de fazer um projeto de mobilidade urbana decente. Eu quero fazer um projeto de mobilidade urbana urgente, capacitada, gente que entende disso, baseado em pesquisas, gente que já fez isso daí e com sucesso em outras partes do mundo. E eu quero fazer muitas avenidas, eu quero aprontar as avenidas marginais, eu quero dotar as avenidas marginais de ciclovias, eu quero fazer um estudo de origem e destino para melhorar todo o transporte de São Carlos, não só os ônibus, eu quero contemplar todo tipo de transporte. Nós vamos fazer um estudo por gente especializada e nós vamos melhorar muito o transporte coletivo de São Carlos. Eu quero recapear as ruas. Essa semana eu fui dar uma volta de ônibus e levei o câmera para filmar a viagem. E o câmera não conseguia parar de pé, porque o ônibus passando na buraqueira e dava cada bacada que 3 pessoas não conseguiam segurar o câmera de pé. E ainda o motorista mal educado tacava o ônibus nas lombadas e a pessoa batia lá para o alto. Não sei como é que não batia a cabeça no teto do ônibus. Eu não sei como que uma pessoa de idade, um senhor, uma senhora de idade, consegue andar nesses ônibus. Então, melhorar o transporte coletivo de São Carlos não é só trocar uma firma amarelinha por uma branquinha. Isso daí não vai resolver nada. Nós precisamos fazer um estudo, precisamos abrir avenidas. Vou dar um exemplo. O maior fluxo de transporte de São Carlos é a Araci-Santa Felícia. Hoje uma pessoa leva 1h15 dando voto em São Carlos inteiro para ir dar a sina Santa Felícia. Eu quero fazer uma avenida direta e a pessoa vai fazer esse percurso em 15 minutos. Então isso daí vai ter uma hora de economia de tempo do passageiro, uma hora de economia de óleo diesel, uma hora de economia de pneu, uma hora de economia de mão de obra da firma. Isso daí vai refletir no preço da passagem. Eu quero desentranqueirar São Carlos. A maioria das ruas de São Carlos, elas morrem numa chácara, elas morrem num terreno, elas são entranqueiradas. Eu quero desentranqueirar São Carlos. Eu quero fazer um plano de mobilidade urbana tão bem feito que quando eu sair da prefeitura daqui 4 anos, nenhum prefeito vai ter peito de mudar esse plano. Eu quero fazer um projeto de mobilidade urbana para ficar para a história de São Carlos. E não é só trocando o nome de uma firma. Isso é um negócio muito mais complexo. É necessário fazer um estudo e ver onde que é necessário fazer estação de transporte urbano. Você acabou tem seu que... tempo dessa pergunta. Ayrton, agora... O senhor tem 3 minutos para suas considerações finais, abordar alguma coisa que não tenha sido abordado na pergunta, finalizar algum raciocínio. Olha, eu queria usar esses 3 minutos para falar da saúde. Eu queria dizer o seguinte, que hoje todos os prefeitos da região de São Carlos, eles só têm um problema para resolver o problema da saúde deles. É arrumar 1 ou 2 ambulâncias novas e mandar os doentes deles para São Carlos. E a cidade, o prefeito, não tem condições de bancar a saúde de toda a nossa região. Então eu quero botar o governo do estado e o governo federal nessa roda. Eu vou cobrar, através da influência política que eu tenho com senadores do Brasil inteiro, eu vou cobrar o governo federal, e o governo federal tem que fazer o hospital escola funcionar. Porque hoje ele não é hospital escola. Hoje ele não funciona. Eu quero que esse hospital seja dotado de médico, de remédio, de enfermeiro. E eu acredito que isso daí gaste uns 5 milhões por mês. O município de São Carlos não tem essa força. Então o governo federal tem que entrar na roda, tem que botar dinheiro na saúde de São Carlos. Ele tem que ajudar com a saúde regional. O governador do estado, eu vou pressionar também, ele tem que botar esse ano para funcionar. Esse ano já vai fazer muitos aniversários e só tem uma placa até hoje. Então eu preciso que o governo do estado bote o AME para funcionar. O AME tem que ter médico, tem que ter remédio, tem que sair do papel. Eu não vou ser um prefeito que vai ficar lambendo bota de governador, não. Eu gosto muito do governador, não tenho nada contra ele. O vice-governador do meu partido, que eu acredito que seja o próximo governador de São Paulo, mas o governo do estado tem que botar dinheiro na saúde de São Carlos também. Agora, eu como prefeito, eu já falei aqui, eu vou cortar gastanças e eu estou prometendo não deixar faltar médico e remédio nos postos de saúde. Eu não estou prometendo muito, mas não é fácil manter essa promessa. Porque você faz um posto de saúde, por exemplo, com 1 milhão de reais. Aí você gasta 1 milhão de reais por mês para manter médico e remédio no posto. Então é muito fácil fazer posto de saúde, mas é muito difícil mantê-los com médico e com remédio. E além de médico e remédio, eu quero que o médico atenda o povo com carinho, com um sorriso no rosto. Eu não atender o povo com coice. Coice é para mexer com bicho, não é para mexer com gente. O senhor ainda tem 43 segundos. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu vou pressionar o governo federal, vou pressionar o governo estadual, eles têm que dar a parte deles. São Carlos não tem condições de tratar da saúde de toda a nossa região. Então, eu quero ajudar o povo, quero melhorar a saúde, mas também quero cobrar do governo do estado e do governo federal a parte deles. Eles não podem jogar tudo nas costas do prefeito de São Carlos e querer que o prefeito de São Carlos trate da saúde de toda uma região. Muito obrigada, então. Essa foi a última entrevista com os candidatos a prefeito de São Carlos. Hoje nós conversamos com o candidato do PSB, Ayrton Garcia. Os áudios das conversas estão disponíveis no site www.radio.ufscar.br. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Esta foi a entrevista com o candidato a prefeito Ayrton Garcia. É a Rádio Ufscar nas eleições 2016.